aquele que te guarda, sou aquele que te guia. Sou a fonte no deserto, sou o pão de cada dia. Sou Jesus de Nazaré, o amigo importante, que apenas num instante pode te ajudar. Que apenas num instante pode te ajudar. Sou aquele que te guarda, sou aquele que te guia. Sou a fonte no deserto, sou o pão de cada dia. Sou Jesus de Nazaré, o amigo importante, que apenas num instante pode te ajudar. E apenas num instante pode te ajudar. Pode te ajudar.